na palma da mão. E samba na ponta do pé. Rebola o seu popozão, saltando pra ver como é. E dá uma viradinha, vai mexendo pra baixo.